XFM. Rádio Cidade. 96 FM. 8 horas. Calma, baby. Ouça o som da tribo. O som da tribo não tem pra ninguém. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda o som da tribo. O som, o som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o som da tribo. Segura a onda, baby. O som da tribo. O som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. O som da tribo. Agora são 8 horas e 5 minutos, invadindo a sua área, como sempre, hoje mais do que atrasado, uma hora de atraso devido ao futebol. Som da tribo aqui na 96 FM e também na plug-webradio.blogspot.com. Que endereço comprido, Rubenildo. Nossa, não vou repetir isso mais não, viu? Procura uma coisa mais simples aí que eu não vou ficar divulgando isso toda hora não, que é um saco. plug-webradio.blogspot.com. E aí, Jaqueline Jack? Boa noite, Kurt. Gostou desse endereço aí? Adorei, da Rádio Rubenil? Tracinho. É coisa de... Deixa quieto. Boa noite, galera. Som da tribo. E aí, Kurt? Aniversariante da semana passada. Eba! Grande baile lá na casa de Jaqueline. Grande baile. Como foi a festa, Jaqueline? Foi muito boa. Ainda muito mais legal. Ouvindo Som da tribo, né? Muito bem. Melhor ainda. Tudo legal, né, Jaqueline? Tudo ótimo. Fora os problemas cotidianos da cidade, né? Que, infelizmente, já estamos acostumados, né? Infelizmente. Violência. Violência. Transporte coletivo péssimo. É verdade. É, falta de cultura, que agora o Centro de Cultura tem um horário para começar e para terminar 10 horas da noite. Terrível isso, viu? Enfim, essa é a nossa cidade, né? É. E calor. Mas aí, fenômenos da natureza. É. Então essa é a nossa cidade, Vitória da Conquista. Jaqueline, o que, que a galera que está em casa vai concorrer hoje aqui no Som da Tribo? Hoje está valendo um kit Água de Cheiro Ideal e Unissex. Também está valendo um ingresso para os Astras Fecha Prévia, que acontece no dia 3 de abril lá no Teatro Carlos Jeová. É fácil, é só ligar para cá, 3421-1507, você vai estar concorrendo. Beleza, liga pra cá, 3421-1507, Deval de Andrade está esperando você aqui ligar, calmamente, presença também, hoje o time do Som da Tribo está completo. Completo. Nosso amigo jornalista Kiki, Deval de Andrade, Jaqueline Jack e eu aqui na área, beleza? E o Som da Tribo vai até 10 horas, correto? Isso. Vamos nessa. O Som da Tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Show me how to lie, you're getting better all the time. And turning all against one is an art that's hard to teach. Another clever word sets off an unsuspecting hurt. And as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now Dennis Rucker tells me he never had a chance. Now dance, fucker, dance, man, I never had a chance. And I won't even know. som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 8h13, 8h13 e você curtiu a nova música de Serge Tankian, Charade. Serge Tankian, pra quem não sabe, ex-vocalista ou vocalista do System of a Down, né, Jaqueline? É, ele, na verdade ele faz um trabalho assim, paralelo, né? É, todos. E a banda também fez outro trabalho paralelo e aí ninguém sabe quando é que a System of a Down vai voltar. Você também curtiu Offspring? You Are Gonna For Kid aqui no Som da Tribo. Vá ligando pra cá, 3421-1507, tá valendo brindes legais aí, que é um ingresso para os Astras Fest, a prévia, que vai rolar dia 3 de abril, e também o kit de Ali Unisex. É só ligar, 3421-1507, e concorra aí ao kit de Ali Unisex, oferta de água de cheiro no Shopping Conquista Center, primeiro piso, e também o ingresso para os Astras Fest, prévia, dia 3 de abril, no Teatro Carlos Jeová. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Hoje, às 21h, no Viela Sebo Café, tem Marcela e Celane, muito pop MPB. Viela Sebo Café fica na rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações 3421-3266. Às 23h, no Apogeu, tem a Noite das Baquetas, com Iracema Miller e Bia Novaes. O Apogeu fica na rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo. Em março, no dia 10, uma quarta-feira, lá no Teatro Carlos Jeová, tem Cama de Jornal e War Cry dos Estados Unidos. Ingressos R$5. No dia 12 de março, sexta-feira, às 22h, no Apogeu, tem Distintivo Blue, Blues Band. Ingressos R$10 à venda do local. No dia 27 de março, no Clube Recreativo de Poções, tem Abalando as Estruturas, com TNT de Poções, Alta Voltagem aqui de Conquista, Black Chest de Itabuna, Suffocation of Soul de Poções e Keter de Salvador. No dia 3 de abril, no Teatro Carlos Jeová, às 21h, tem Astras Fest, a prévia, com Blasfêmia, Randômicos, Rise Again, Ação e Reação e Astras Band. Ingressos no dia e no local. E em abril, no dia 10, sábado, na Concha do Centro de Cultura, às 16h, tem Live Evil Festival, com Mikchan, Recrucifixion e Suffocation of Soul. Ingressos à venda em Fábio Metal Tatu, na Rua Siqueira Campos. E lembrando que também já está havendo o novo CD Cama de Jornal Punk Rock de Conquista, lá na Livraria Letras e Prosa. Compre o seu. Aproveita, acessa aí blogdoanderson.com, blogdjdavi.com, plug-webradio.blogspot.com e distintivoblue.blogspot.com. Repete aí esse endereço aí. plug-webradio.blogspot.com. Está retransmitindo ao vivo o Som da Tribo. Lembrando a você também que amanhã o Som da Tribo está disponível aí nesse endereço, plug-webradio.blogspot.com, e também Som da Tribo amanhã disponível no blog da distintivoblue.blogspot.com. Beleza? Tem abraço aí pra galera, né, Jack? Tem sim, o Zag, lá de Aracatu, ele tá ouvindo o Som da Tribo e quer ouvir Fátima com Capital Inicial. E oferece pra o Jailton e pro Marcos, também lá de Aracatu. A galera de Aracatu aí ouvindo o Som da Tribo. Você também de outras cidades, é só ligar. 3421-1507, interaja, participe do Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo é parada obrigatória. E aí, baby? Vai, cara. se tornam banais. Trabalham, descansam, distraem e brincam com fatos reais. E brincam com fatos reais. O som da tribo. Está no ar. cansada ao chão. E mercenários a enriquecer, tento tirar minhas próprias conclusões ao questionar a caixa de ilusões. Fome, fama, peste, futebol e diversão. A arte imita a vida dentro da televisão. Mas querem te enganar, é quase tudo ilusão. É morte, raiva, medo, violência e confusão. Fome, fama, peste, futebol e diversão. A arte imita a vida dentro da televisão. Mas querem te enganar, é quase tudo ilusão. O som da tribo não tem pra ninguém. Agora são 8h25, rolando o som da tribo pra você até as 10 da noite. Avisa a galera que o som da tribo vai até as 10, pois começamos 8, vamos até as 10 horas. Tá ligando pra cá, 3421-1507. Você curtiu aí duas bandas da região de Vitória da Conquista, ou seja, Tchau e os Anéis de Saturno, Caixa de Ilusões e Ladrões de Vinil, que é daqui de Vitória da Conquista, vários sentidos. Tchau é, anda muito por aqui em Vitória da Conquista, ele que é de Jequié. Então só o som da tribo que toca a galera aqui da região. Abraços aí para Silvani Mendonça, grande Silvani Mendonça do ponto de táxi aí da Praça do Carvão, ali na Regis Pacheco. Também o Marlon Marcelo e a Fabriciane na Vila Serrana. Tô em Beleza e Terezinha na Conquistinha. Antônio e Elzita Bittencourt no ponto central do Marçal, Aldo Pereira, Josiane George e Ana Júlia, aí no loteamento Bateias. Também Anderson e Awana, Paula Babilônia, Darius e Ricardo Romano, Mirante do Candeias. A galera que está ouvindo o som da tribo, Sandra Maria, a Sandria, ela que trabalha na Microlins, mora aí no bairro Brasil, sempre ouvindo o som da tribo. Também Carlos Dalmada no Inocop 2, escritor, poeta e pintor, sempre prestigiando o som da tribo. Abraço pra alguém, Jack? Tem sim, Cortes, vários. Manda aí. O Cacá, da Lagoa das Flores, manda um alô pro Fábio, Manuela e também quer ouvir Sepultura. A Dayana Santos, do Jurema, quer ouvir Link Park e oferece para sua irmã, a Jéssica Santos. O Antônio Nascimento, do povoado do Choça, quer ouvir Faroeste Caboclo com tia Anastácia e manda um alô para Michael, Josiene, Luziene, do povoado do Choça. Beleza, liga para cá, 3421-1507, interaja, participe do Som da Tribo. Tá valendo ingresso para você curtir os Astras Fest, a prévia que vai rolar dia 3 de abril ou março, Jack? Só um minutinho, que eu lhe falo agora. Certo. No dia 3 de abril. 3 de abril, então liga pra cá. Tá valendo o ingresso dos Astras Fest prévia dia 3 de abril no Teatro Carlos Jeová. E um kit Água de Cheiro Ideal e Unissex. Oferta da Água de Cheiro no Shopping Conquista Center. Notícias da tribo. Oferecimento Colégio Opção. Vencer é uma questão de opção. Faça logo a sua. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Charles Gavan explica aos fãs o motivo da sua saída dos Titãs. O baterista Charles Gavan enviou um e-mail aos fãs do Titãs esclarecendo os motivos que o levaram a deixar o grupo. O anúncio da saída do músico foi feito na sexta-feira, dia 12, em um comunicado oficial emitido pela banda. Segundo Gavan, não há problemas entre ele e os outros integrantes do grupo e a sua saída foi devido a um esgotamento físico e mental. Para o posto de Gavan, a banda chamou o baterista Mário Fabri. Sebastian Bach irá abrir os shows do Guns N' Roses. O vocalista norte-americano Sebastian Bach anunciou em seu site oficial e em seu Twitter que vai abrir os 5 shows da turnê do Guns N' Roses no Brasil. Sebastian Bach ficou conhecido por liderar a banda Skid Row, mas saiu do grupo em 96 e continuou a carreira solo. O cantor lançou 3 álbuns, sendo que o mais recente, o Angel Down, de 2007, conta com a participação de Axl Rose no vocal das músicas Back in the Saddle, cover do Aerosmith, e também Love is a Bitch Slap e Stuck Inside. A turnê do Guns N' Roses no Brasil começa em março, passando por Brasília no dia 7, Belo Horizonte dia 10, São Paulo dia 13, Rio de Janeiro dia 14 e Porto Alegre no dia 16. E a Abbey Road pode virar patrimônio nacional da Inglaterra. O National Trust, órgão que detém e preserva alguns edifícios históricos na Inglaterra, informou em um comunicado nesta quarta-feira que pode comprar os estúdios Abbey Road. Na nota, a instituição diz que se houver manifestação suficiente da população, eles podem lançar uma campanha para salvar os estúdios, já que ele foi colocado à venda essa semana pela gravadora EMI. Vá ligando pra cá, hein? 3421-1507, participe do Som da Tribo. Mais uma, hein, Jack? Vamos mais uma, né, Corte? Manda aí. É, o Korn fará show no Brasil. Mais uma atração internacional foi confirmada para desembarcar no Brasil. Nesta terça-feira, foi anunciada a vinda da banda Korn ao país. A notícia foi divulgada no perfil do Twitter da casa de shows paulistana Credit Card Hall. E também no Credit Card é Show. No entanto, ainda não se sabe mais informações a respeito das apresentações. A última vez que a banda norte-americana de New Metal esteve no Brasil foi em 2008 para abrir o show do cantor Ozzy Osbourne. E dessa vez o Korn vem ao país em meio aos trabalhos de produção do novo disco, o sucessor de Korn, lançado em 2007. Arquivo Nacional. Ó, no Arquivo Nacional hoje você vai curtir o Rapa e Tijuana, Rock Brazuca, anos 90. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, pais sem voz. Não é paz, é medo, medo, medo, medo, medo, medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Seguir admitindo, procurando novas drogas de aluguel. Tribo. Seda você desmanchou. Já sei que um dia a dor volta por cima, mas agora só quero saber se sobrou alguma história que eu possa contar, alguma promessa para acreditar, sem ninguém que me dê uma rasteira, alguma vitória pra comemorar. Aquele beijo que é bom de lembrar, na esperança de uma noite inteira. Por que será que eu vejo tudo de outra maneira? Por que será? Por que será que eu vejo tudo de outra maneira? Som da Tribo. A crença que vence uma causa perdida, pegadas na areia que o mar já levou, de um homem que luta por toda uma vida, mas foram embora e ninguém nos deixou. Alguma história que eu possa contar, alguma promessa para acreditar, sem ninguém que me dê uma rasteira, alguma vitória pra comemorar, aquele beijo que é bom de lembrar, na esperança de uma noite inteira. Por que será que eu vejo tudo de outra maneira? Agora são 8h39 no Arquivo Nacional. Você curtiu Tijuana, porque será? E o Rapa Minha Alma tem muitos alôs aí pra galera, não é, Jack? Tá bombando, viu, Corte? Essa letra de médico de Devald aí, quem quiser receita aí, é só mandar aqui que Devald vai passar a receita pra vocês aí. O Agnaldo Silva, lá do Alto Maron, tá ouvindo Som da Tribo e quer ouvir Metallica. A Elisângela Santos, do bairro Brasil, quer ouvir Metallica e oferece pra toda a galera que tá ouvindo Som da Tribo. O Jonathan Geracatu quer ouvir Legião Urbana e manda um alô para o Nelson Carlos, pro Nelson Carlos e também pro Raimundo lá de Aracatu. Josimar, da Barra da Estiva, está ouvindo o Som da Tribo e quer ouvir Metallica. Cortes, Aracatu, Barra da Estiva. A gente tá... É, beleza, chegando aí em... Chegando longe. É, lugares que o Som da Tribo sempre marca a presença aí nas cidades circunvizinhas. Isso quer dizer que a galera tem um bom gosto. Está ouvindo o Som da Tribo, né? É. Vamos a um breve intervalo comercial, mas pode ir ligando, hein? 3421-1507, a gente manda aquele alô pra você. E tá valendo os brindes do programa, que é um kit ideal, unissex, da Água de Cheiro, e um ingresso para os Astrás Fest Prévia, dia 3 de abril, no Teatro Carlos Jeová. Liga pra cá, 3421-1507, Devald está esperando a sua ligação. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vai lá então. mais que um programa. O Som da Tribo. Agora são 8 horas e 44 minutos, rolando o Som da Tribo pra você até as 10 horas hoje. Até as 10. O horário convencional seria até as 9, mas hoje começamos às 8 e iremos até as 10. Você sabe, o Som da Tribo é um programa independente que tem os parceiros, a galera que acredita no projeto Som da Tribo, Espaço X, liquidação de verão, descontos de até 70%, moda masculina, feminina, infantil, verão, férias, é no Espaço X. Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor, hein? Colégio Opção, comprovadamente o melhor. Da quinta série ao pré-vestibular, matrículas abertas, é só ligar 3422-7000. Tem opção no centro e opção no bairro Candeias. Água de Cheiro, agora em até 6 vezes no cartão. Renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Verão, Anima Pop. Anima Pop fica na Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. CCAA, tudo o que você... Vou repetir, hein? CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. FTC, eu sou FTC, seja também. Acesse aí ftc.br, www.ftc.br. Som da Tribo também tem o apoio de Letras e Prosa, livraria para ler e refletir cultura. Drops, moda alternativa. Shopping Conquista Center, terceiro piso. Aí se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut e também tem o Twitter do Som da Tribo, twitter.com/osondatribo. A gente vai trocar ideia agora com o Robson. Robson, pra galera que está em casa aí, se localizar, se identificar. Robson tocou muito tempo com a banda Excalibur. Só pra galera ter referência aí, guitarrista da banda Excalibur, não é isso, Robson? Isso, na verdade, foram quase 10 anos, né? 10 anos, né? Com a Excalibur aí. E hoje você veio aqui pro Som da Tribo com... fazendo um... É, falar um pouco sobre desse trabalho solo que estou desenvolvendo agora, né? Composições próprias, músicas próprias. E é um trabalho assim que visa resgatar um pouco da questão da essência do homem mais espiritual, a sua essência que tem andado muito perdida nesses nossos tempos modernos, nessa correria de hoje em dia, né? Nesse tempo de muito consumismo, onde tudo é muito rápido, onde as coisas parecem muito artificiais. E Robson, por que você saiu da banda Excalibur? É porque, na verdade, após essa caminhada na Excalibur de 10 anos, eu fui para a Bolívia. Certo. Né, estou aqui passando algumas férias aqui. E, infelizmente, tive que sair assim como baterista. Mas decidi seguir nesse novo rumo, nessa nova caminhada. Agora com esse trabalho solo de composições e cantando, né? Essa vontade de fazer o trabalho solo nasceu aqui ou lá fora mesmo, na Bolívia? Na verdade, a gente, assim, tendo muito tempo de música, é um trabalho assim que tenho praticamente 17 anos de música. E sempre tive assim, essa vontade de desenvolver alguma coisa. E após esse período na Bolívia também, desenvolveu aquela vontade de você estar longe do país, né? Às vezes fica mais aberto para as composições. Para analisar o que coisas essenciais à vida humana, a gente e os outros. E esse trabalho seu já está completo ou está em fase de aprimoramento, de acabamento? Em que fase está esse seu CD? Na verdade, o trabalho, estamos distribuindo singles que já estão na internet, são 3 músicas, que estão em algumas rádios na internet também. E o CD está em processo de mixagem já no estúdio, está pronto, vai sair com 13 músicas. Você sabe que é um processo assim bem delicado, né? Sim. Mais demorado, então a gente, para fazer com carinho, fazer sem pressa, fazer uma coisa bem feita, mas já está nesse processo de mixagem. Já tem quantas músicas prontas, Robson? Seu trabalho. Esse primeiro CD irá sair com 13 músicas. 13 músicas, né? Músicas. A previsão dele estar completa é pra quando? É praticamente daqui mais ou menos um mês, já está completo aí. E o título dele, Robson? É o título que nós já estamos definiu, já. Estamos definindo aí a questão do... qual vai ser a música carro-chefe, para definir o título ainda. Ah. Né? E esse CD está sendo produzido aqui em Vitória da Conquista? Vitória da Conquista. No estúdio de Baducha. Foi uma parte do estúdio de Baducha e agora outra parte está sendo produzindo no estúdio de Xande Black, que é um grande músico aqui de Vitória da Conquista, né, que tem um estúdio de uma boa qualidade também. Então é um trabalho feito aqui pela galera de Conquista. Pela galera totalmente Conquista, porque tem, aqui nós sabemos que tem ótimos músicos, né, de boa qualidade, bons arranjadores, bons estúdios. Na verdade, é um celeiro musical da região, vem toda pra cá pra gravar, né? Outra coisa, todas as composições são suas? Todas as composições. A temática é essa, né? Visando sempre a questão espiritual do homem. Exatamente, é aquela essência, uma coisa mais filosófica, reflexiva, que vem se perdendo, né? Que sai um pouco daquela mesmice, daquelas cicatrizes emocionais que vemos muito nas músicas comerciais de hoje em dia, e tentar resgatar mais aquela essência do homem, aquela coisa mais espiritual, uma coisa mais intensa, mais analítica, mais interna. Você vai fazer algum show aqui em Conquista para esse lançamento? Provavelmente, mas esse show de lançamento será só em dezembro, quando eu retorno. Ah, mas sim. Tem alguns shows que eu estou vendo no estado de Goiás, Amazonas, Minas Gerais, e devo fazer a ponte Bolívia, esses estados aí, mas em torno da Conquista só aqui. Inclusive, queria mandar um abraço para um grande amigo, que é um produtor lá de Laranjeira do Sul, no Paraná, que é o Walter. Certo. Que ele vai estar me assessorando e responsável por esses shows lá no Paraná. Beleza. Eu queria que você ficasse à vontade e agradecer aí a galera que está apoiando você nesse seu trabalho, ou é uma coisa totalmente independente? Na verdade, é uma coisa assim, independente, mas que, como temos muitos amigos, né? Eu queria agradecer todos os amigos, assim como vocês, o pessoal aqui das outras rádios, né? Vindo dando esse apoio. É independente, mas que torna-se um trabalho de todos, de irmãos. Inclusive, tem muitos amigos na internet, que nos outros estados estão dando apoio, estão fazendo uma divulgação interna. E pouco a pouco nós estamos aí tornando esse nome conhecido no Brasil. Beleza, Robson. Sucesso. Nós vamos ouvir a música aí do seu trabalho, Lavei as Mãos, né? Que é exatamente. Uma música que você faz essa reflexão toda aí, né? É exatamente. Ela é feita em cima de um personagem histórico, mas tem uma reflexão também que volta muito para aquela coisa interna, né? Do próprio ser humano, pessoal de cada um. Aqui que às vezes cruzamos os braços para algumas coisas, né? Ficamos pouco apáticos. Nós vivemos uma sociedade muito apática hoje em dia. Então, é para a galera dar uma refletida também. Beleza, e quem quiser ouvir essas músicas, qual o acesso aí na internet para a galera? Por enquanto, pode acessar o palco MP3. Inclusive, nós estamos... Procurar por Robson Novaes. Robson Novaes, Robson Novaes no palco MP3. palcompp3.com/Robson Novaes. Repete aí pra galera. Ou então você pode só abrir lá o palco MP3. palcompp3.com. Digitar Robson Novaes. Digitar Robson Novaes, que aparece, que está em décimo lugar do Brasil no ranking. Em acessos, né? Em acessos. Beleza, e a galera pode baixar gratuitamente, né? Já pode baixar, enquanto está o CD, pode baixar nas músicas. Valeu, Robson, sucesso. Quando vier fazer o show aqui, ele só comparecer aqui no Som da Tribo. Eu que agradeço você, Miguel, já que nessa grande oportunidade, estaremos aqui novamente, quem sabe no final do ano, anunciando o lançamento do show. Beleza, exatamente. Sucesso. E a gente vai ouvir agora o Robson Novaes e a música Lavei as Mãos. O Som da Tribo. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Mas eu lavei minhas mãos, te abandonei. Jesus fez. Salvou a muita vida, eu sei, mas eu lavei minhas mãos, te abandonei. Eu te deixei sozinho em mãos que só fizeram te machucar. O meu poder não bem usei, mas te peço pra me perdoar. Quando eu te entreguei em mãos que só queriam te derrubar, e as minhas mãos lavei da minha culpa querendo livrar. Mas descobri que nem tudo está perdido, pois é filho de Deus maior que os meus. A todos perdoou, até aqueles a quem eu coloquei do seu lado. Só peço me perdoe por não ser não. Você que tantas coisas fez, salvou a muita vida, eu sei, mas eu lavei minhas mãos, te abandonei. Você que tantas coisas fez, salvou a muita vida, eu sei, mas eu lavei minhas mãos, te abandonei. Você está ouvindo o som da tribo. São 8h56, você curtiu Robson Novaes, Lavei as Mãos. É o som da tribo apoiando a galera aí que está começando, fazendo aquele up pra galera divulgar seus trabalhos aqui no Som da Tribo. Vai ligando pra cá, 3421-1507, participe, interaja do Som da Tribo. Jacqueline, tem abraços pra alguém aí ou vamos de... Tem sim, claro. A Jéssica. A letra de... Pera, traduz aí pra fala, ela. Fala dela. Jéssica Vedantini, o nome dela. Ah, tá a Jéssica Vedantini do Conveima manda um beijo pra o seu namorado, Márcio, o irmão Matheus e também pra irmã Dayana do Conveima. Beleza. O som da tribo. Diversão e diversão e oferecimento Colégio Opção. Vencer é uma questão de opção. Faça logo a sua. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Hoje à noite, às 9 da... Hoje às 9 da... Daqui a pouquinho, pode correr. Vai perder o som da tribo, né? Mas tudo bem. Hoje, às 9 da noite, lá no Viela Sebo Café, tem Marcele Celani, muito pop MPB. O Viela fica na Rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações 3421-3266. Às 11 da noite, no Apogeu, tem Noite das Baquetas, com Iracema Miller e Bia Novaes. O Apogeu fica na Rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo. Em março, no dia 10, quarta-feira, no Teatro Carlos Jeová, tem Cama de Jornal e War Cry dos Estados Unidos. Ingressos R$5. No dia 12 de março, sexta-feira, às 10 da noite, no Apogeu, tem Distintivo Blues. Distintivo Blue, Blues Band. Ingressos R$10 no local. Dia 27 de março, no Clube Recreativo de Poções, tem Abalando as Estruturas, com TNT de Poções, Alta Voltagem de Conquista, Black Chess de Itabuna, Suffocation of Soul de Poções e Keter de Salvador. Dia 3 de abril, no Teatro Carlos Jeová, às 9 da noite, tem Zastras Fest Prévia, com Blasfêmia, Randômicos, Rise Again, Ação e Reação e Zastras Band. Ingressos no dia e no local. E em abril, no dia 10, sábado, na Concha do Centro de Cultura, às 4 da tarde, tem Live Evil Festival, com Mikchan, Recrucifixion, Suffocation of Soul. Ingressos à venda em Fábio Metal Tatu, na Rua Siqueira Campos. Interaja, participe do Som da Tribo, 3421-1507. Por incrível que pareça, bombando hoje o Som da Tribo, muitas ligações, né, Jaqueline? Gente, hoje tá demais, viu? Nós vamos até as 10, hein? É, avisa pra galera, o Som da Tribo hoje começou às 8, vamos até às 10 horas. Som local, o Som da Tribo. Ó, no Som local você vai curtir Distintivo Blue e Os Barcos. Som local. Som local. Local. Local.

som da tribo. Local, o som da tribo. Agora 9:06, você curtiu Adjacências com a banda Os Barcos e também Distintivo Blue, Luado Pontal, aqui no Som da Tribo. O microfone de Jack tava fechado. Pode falar, Jack. Não, só falei Distintivo Blue. Manda um abraço aí pra galera aí. O Agnaldo Silva, lá do Alto Marum, tá ouvindo Som da Tribo. E manda um alô pra o Agildão, motorista de Anagé, e quer ouvir o Sepultura. Beleza, vai ligando pra cá você também. 3421-1507, participe do Som da Tribo. Tá valendo ingressos pra você curtir os Astrais Fest prévia, que rola dia 3 de abril. Um ingresso, né? Um ingresso único. Até o show iremos sorteando um por semana. E também valendo o kit ideal e unissex da Água de Cheiro. A Água de Cheiro fica ali no Shopping Conquista Center, primeiro piso. Vamos a um breve intervalo comercial. Já já tem mais Som da Tribo. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vai lá então. Agora são 9:10, rolando o Som da Tribo até as 10 da noite aqui na 96FM. Vá ligando, interaja, participe do Som da Tribo. 3421-1507. Som da Tribo é um programa independente e tem o apoio de Espaço X. Verão, férias é no Espaço X. Liquidação de verão, descontos de até 70%. Moda masculina, feminina e infantil. Espaço X. FTC, eu sou FTC, seja também, acessa aí www.ftc.br. Metrópole Team, moda pra galera Team, Rua Ernesto Dantas 85 no centro. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA, você aprende e nunca mais esquece. Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor. Colégio Opção, comprovadamente melhor, da quinta série ao pré-vestibular. Água de Cheiro, agora em até 6 vezes no cartão. Renove-se na Água de Cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Verão, Anima Pop. Anima Pop fica na Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. Interaja, participe do Som da Tribo, somdatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut, tem o nosso Twitter também, twitter.com/osondatribo. Eu sou criança e ouço o Som da Tribo. Tá ligado? We'll be right back. tribo. Você curtiu aí Sepultura, Bullet in the Blue Sky. Essa música do YouTube, cover muito bom do Sepultura. Antes aí, CDC War Machine aqui no Som da Tribo. Vá ligando, interaja, participe do Som da Tribo, 34211507. Além de você mandar aquele abraço, aquele alô, você também concorre aos brindes do Som da Tribo, que são eles, hein? Um kit ideal e unissex da Água de Cheiro. Muito bom mesmo. E também um ingresso para os Astras Fest Prévia, dia 3 de abril, no Teatro do... No Teatro Carlos Jeová, no centro da cidade. Então tá valendo o kit Água de Cheiro Ideal e oferta de Água de Cheiro no Shopping Conquista Center, primeiro piso. E também o ingresso para os Astras Fest Prévia, dia 3 de abril, no Teatro Carlos Jeová. Tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem o Twitter do Som da Tribo também, twitter.com/sondatribo. E tem a nossa comunidade no Orkut. Siga a galera aqui, apoia o Som da Tribo também, blogdoanderson.com. É só seguir no Twitter, twitter.com/blogdoanderson, blogdjdavi.com. Ouça o Som da Tribo via internet, plug-webradio.blogspot.com, plug-webradio.blogspot.com. E também, se você perdeu o Som da Tribo, não se esqueça, é só acessar amanhã, distintivoblue.blogspot.com, distintivoblue.blogspot.com. A galera que dá aquela força ao Som da Tribo. O Som da Tribo. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Hoje, às 9 da noite, já deve estar rolando no Viela Sebo Café, Marcele Celani, muito pop MPB. Viela Sebo Café fica ali na Rua Siqueira Campos, na Letras e Pros. Informações é só ligar 3421-3266. Às 11 da noite, no Apogeu, Noite das Baquetes, com Iracema Miller e Bia Novaes. O Apogeu fica na Rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo. Então você não pode perder Iracema Miller e Bia Novaes hoje no Apogeu, às 11 da noite. Dia 10 de março, uma quarta-feira, no Teatro Carlos Jeová, vai rolar Cama Jornal e War Cry dos Estados Unidos. Ingressos na hora e no local, apenas R$ 5,00. E no dia 12 de março, já uma sexta-feira, às 10 da noite, no Apogeu, Distintivo Blue, Blues Band. Ingressos R$ 10,00. Abertura com Najara Paiva. Najara Paiva e Distintivo Blue, dia 12 de março, sexta-feira, às 10 da noite, no Apogeu. Ingressos R$ 10,00 no local. No dia 27 de março, sexta-feira, Já falei, dia 27 de março no Clube Recreativo, agora na cidade de Poções, hein? 27 de março no Clube Recreativo de Poções, tem Abalando as Estruturas, com TNT de Poções, Alta Voltagem de Conquista, Black Chess de Itabuna, Suffocation of Soul de Poções e Keter de Salvador. No dia 3 de abril, no Teatro Carlos Jeová, às 9 da noite, 3 de abril já, hein? Zastras Fest prévia, com Blasfêmia, Randômicos, Rise Again, Ação e Reação e Zastras Band, ingressos do dia e no local. Em abril, no dia 10, um sabadão, na concha do Centro de Cultura, às 4 da tarde, Live Evil Festival, com Mikchan, Parasite Grinding, Head Crucifixion e Suffocation of Soul. Ingressos à venda em Fábio Metal Tattoo, na Siqueira Campos. Já está vendo o novo CD da Cama de Jornal, Punk Rock de Conquista, na Letras e Prosa. Compre logo o seu. Acesse aí blogdoanderson.com, blogdjdavi.com, plugwebradio.blogspot.com, distintivoblue.blogspot.com. O som da tribo. O som da tribo. O som da tribo. Thank you. estava lá também. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar a emoção, já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão, mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem, só os loucos sabem. Disso os loucos sabem, só os loucos sabem. O som da tribo. Positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. O medo cega os nossos sonhos, o medo cega os nossos sonhos. Menina linda, eu quero morar na sua rua. Você deixou saudade, você deixou saudade. Quero te ver outra vez, quero te ver outra vez. Você deixou saudade. O som da tribo. Vou recomeçar a poder contar com você, pois eu me lembro de tudo, irmão, eu estava lá também. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Horas 30 minutos, é o Som da Tribo até as 10 hoje, excepcionalmente até as 10 horas, o Som da Tribo rolando pra você via 96 FM. Liga, interaja, participe do Som da Tribo, 3421-1507. Curtimos aí Charlie Brown Jr., só os loucos sabem, antes pit, fracasso. Abraços aí para Agildão, da cidade de Anagé, beleza? Ele oferece aí o próximo som para toda a galera que está ouvindo o Som da Tribo aí no Alto Maron, beleza? Agildão aí da cidade de Anagé, a galera da cidade circunvizinhas ligando em massa aqui para o Som da Tribo. Faça você também, liga pra cá, 3421-1507, participe do Som da Tribo. Notícias da Tribo. Notícias da Tribo. Oferecimento Colégio Opção. Vencer é uma questão de opção. Faça logo a sua. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. O Coldplay no Rio de Janeiro amanhã, hein? A turnê Viva La Vida desembarca no Rio de Janeiro amanhã, dia 28. Anunciado como um mega show, o evento conta também com o projeto inglês Bad for Lashes e a banda brasileira Vanguard. A produção informou que máquinas fotográficas não profissionais serão permitidas nos shows, mas filmadoras não. Haverá também uma área reservada para deficientes físicos na pista. Então, Coldplay amanhã começa sua turnê aqui no Brasil. Confirmado o show extra de B.B. King em São Paulo. O lendário bluesman B.B. King fará um show extra em São Paulo em sua próxima turnê pelo Brasil. Com a confirmação desse show, os fãs terão três oportunidades de ver e ouvir o músico ao vivo na capital paulista. Os dois shows, já anunciados anteriormente, serão nos dias 19 e 20 de março no Via Funchal. O show extra em São Paulo será no palco da casa de shows Bourbon Street Music Club. Os ingressos para esta apresentação custam R$ 950. Vou repetir, hein? Ingressos para o show extra de B.B. King estão custando R$950 e já estão à venda. Além de São Paulo, BB King também vai se apresentar no Rio de Janeiro e em Brasília nos dias 16 e 22 de março, respectivamente. Álbuns de Pitty, Fernanda Takai, Cachorro Grande e Nação Zumbi lançados em LP. A partir de março, as lojas de música de todo o Brasil voltam a receber o bom e velho disco de vinil, o LP, graças à reativação da Polisson, única fábrica de discos da América Latina. Apesar de muitos já terem decretado morto a morte dos discos de vinil, o bolachão se mostra ainda forte no meio daqueles que consomem música. Prova disso são os primeiros lançamentos da nova etapa de vida da Polisson, que foi comprada pela Deck Disc em abril do ano passado. A gravadora anunciou o lançamento do LP dos últimos trabalhos de Pitty, Fernanda Takai, também Cachorro Grande e Nação Zumbi. Além de lançar títulos da própria Deck Disc, a Polisson também atenderá outras gravadoras e artistas que tiverem interesse neste formato. O novo disco da cantora Pitty e sua banda foi escolhido para os testes iniciais da Polisson. O resultado de qualidade, segundo a própria empresa, foi equivalente aos discos fabricados em importantes indústrias no exterior. Para comemorar o lançamento do vinil, Pitty fará um show no dia 5 de março no palco do Circo Voador, no Rio de Janeiro. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você vai curtir Steppin' Wolf and Born to Be Wild e também Black Sabbath, Paranoid. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. With the wind and the feeling that I'm under. som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Você curtiu Paranoid com Black Sabbath, Stephen Wolfer, Born to Be Wild. 9h40, Som da Tribo hoje até as 10, hein? Vai ligando pra cá, ainda há tempo pra você concorrer aos brindes do Som da Tribo. Um kit água de cheiro ideal e unissex e também um ingresso para os Astras Fest prévia, dia 3 de abril no Teatro Carlos Jeová. Tá valendo um kit água de cheiro ideal e unissex. Renove-se na água de cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. Também um ingresso para os Astras Fest prévia, dia 3 de abril, no Teatro do... no Teatro Carlos Jeová. É só ligar 3421-1507, fazer a sua inscrição e ao final do programa rola o sorteio. Tá afim de seguir o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo. Ou então tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade também no Orkut. Chegando por aqui, Gilmar Dantas, que vai falar sobre o evento que vai rolar dia 10 de março no Teatro Carlos Jeová, Warcry e Cama Jornal. É isso, Gilmar? Exatamente. Gig Punk Hardcore, dia 10, no Teatro Carlos Jeová. Tem horário pra terminar? Tem horário pra terminar, né? Tem que começar a que horas? Mas a gente sabe, né? Quarta-feira, dia da semana, o pessoal trabalha quinta, não dá pra... O evento ia até muito tarde, então a gente pretende começar... Lá não vai ter imposição, igual Centro de Cultura, não, né? Não tem esse limite de horário, não. Mas a gente pretende começar às 8, duas bandas, terminar cedo, dá tempo pra galera pegar um ônibus e ir pra casa, tranquilo, sem estresse, pra no outro dia poder trabalhar e seguir a rotina diária. Então, beleza, Gilmar. Reforça aí pra galera o que vai rolar aí mesmo. Olha só, a turnê é brasileira da banda Warcry. Warcry é uma banda norte-americana... de Portland, que está vindo pela primeira vez no Brasil e vai fazer alguns shows, cerca de 15 shows aqui no Brasil. Então, a chance única. Quando você viu uma banda norte-americana aqui em Vitória da Conquista, né? Quem curte rock, uma banda punk dos Estados Unidos aqui em Vitória da Conquista, é raro isso. Eu fico imaginando, há 10 anos atrás, uma notícia dessa, vai ter um show de uma banda punk norte-americana aqui em Conquista, né? Seria impossível, inviável, né? Ninguém ia acreditar. Hoje a gente tem algumas facilidades que permitem, né, que coisas como essa aconteça. Então vamos aproveitar que nós não estamos há 10 anos atrás e temos essa oportunidade de comparecer, né? Vamos fazer valer o esforço que a banda está fazendo para estar aqui em Vitória da Conquista, o esforço da organização, também a Câmara de Jornal, que tem um público grande também. A gente espera contar com o público da Câmara de Jornal e lotar o Carlos de Jeová. Então os ingressos já estão à venda lá nas Astrais com o William, no valor de apenas R$5. R$5. Pra você, pensa aí, um show internacional, você pagar apenas R$5. E com uma das melhores bandas da Bahia, né, que é a Câmara de Jornal. É a Câmara de Jornal, que já tocou várias vezes em Salvador, já tocou com Cólera, banda elogiada pelo próprio Cólera, que é referência no estilo. Então é uma oportunidade única, pagar R$5 por um show internacional. R$2,50 por cada banda? Exato. Só o rock and roll mesmo que faz isso, né, Gilmar? Então, os ingressos estão sendo vendidos nas Astrais, onde também estão sendo vendidos os ingressos para o Astrais Fest. A prévia, né? Exato, que vai ser dia 3 de abril, também no Cajová. Então, com R$10 você compra dois ingressos, né, para assistir a duas festas completamente diferentes. A primeira vai ser no dia 10 de março. Que é Warcry e Câmara de Jornal. E Câmara de Jornal. Aqui... no Teatro Carlos Jeová será numa quarta-feira. Será, né? Numa quarta-feira. E depois no dia 3 de abril, um sábado. Sábado de aleluia. Nossa. Vale tudo, né? Vai ter queima de Judas lá. Vai ter coisas muito pior. Não, vai ser um show pra galera que gosta de rock and roll mesmo, de metal. A galera headbanger mesmo vai adorar, porque vai ter de tudo nesse show. Pode ir esperando tudo, que tudo vai acontecer nessa festa. Tem a Randomics, que é uma banda mais leve, a Blasfêmia, que já é um punk bem sujo mesmo. Tem o Rise Again, que já há algum tempo já tem um público aqui no Metal Conquistense. As Astras Band, que é uma banda nova, que mais já tem seu público também. Tem um aí, Ação e Reação. Hoje eu fui procurar saber que banda é essa, Ação e Reação, daqui de Vitória da Conquista, e vi que tem uma comunidade com mais de 550 pessoas. Pois é. Pra vocês terem ideia, a Câmara de Jornal, que tem uma comunidade grande, né, tem 450 pessoas. Então, poxa, é uma meninada aí bem antenada, com muitos fãs. Então, acho que é um grupo de crush core. Então, é um estilo diferente. Uma novidade aí, na cena alternativa, vai chamar muita atenção. Engraçado também que tem as performances dos Astras, né? Que é uma... que é striptease e tudo mais. Então, já é um outro acréscimo aí ao evento. Então, por R$10 você tem tudo isso, né? Que é R$5 pro Gig Punk Hardcore com atração internacional e mais R$5 nas Astras. E os Astras são 200 ingressos e... tá acabando, viu? Tá diminuindo. É melhor você correr e comprar logo o seu par de ingressos. Então, só repetindo aí pra galera. Dia 10 de março. 10 de março, uma quarta-feira, Warcry dos Estados Unidos e Câmara de Jornal no Teatro Carlos Jeová, R$5. E no dia 3 de abril, um sábado, vai rolar os Astras Fest Prévia. Quais são as bandas, Gilmar? Randomicos, Blasfêmia, Rise Again, Astras e Ação e Reação. Beleza, 5 bandas por R$5. Um preço ínfimo aí pra galera. Essa galera tá tendo, né? Poder pagar tão pouco pra assistir tantos shows. Nossa época não tinha nem show, né? há 10, 12 anos atrás era raro. Verdade. Aliás, 2010 é um ano que essa nova geração do rock consistência completa 10 anos. Isso. Eu acho que tudo começou mesmo com o Fast Rock de Junão em 2000. Acho que ali que a cena começou a... Começou no comitê político que rolava lá na Siqueira Campos. Dudu era vereador, o intercâmbio da cidade de Poções e as bandas daqui, dali em diante tudo começou. Então já temos aí, já estamos bem crescidinhos já essa cena. Vamos movimentar aí para manter vivo o rock em Vitória da Conquista, por mais limitações que nos são impostas, né? Seja de horário, seja de apoio. Falta de patrocínio, sim, e por aí mas vai. Mas a gente continua sempre lutando. Beleza, Gilmar, valeu. Muito obrigado mais uma vez e vamos curtir Câmara Jornal. O tema do rock and roll de conquista, nada a perder. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar?

Maria Ferreira, é isso mesmo, Devon? Da Ubis 4, final do telefone 1133. Traduz aqui, é Maria Ferreira mesmo? Hã? Maria Ferreira, da Ubis 4. Ubis 5, Maria Ferreira, da Ubis 5. Maria Ferreira, da Ubis 5, ganhou o kit Água de Cheiro Ideale. Final do telefone 1133. O ingresso para os astrais da prévia foi a Elisângela Santos, do Bairro Brasil. Elisângela Santos, do Bairro Brasil, ganhou o ingresso para curtir os astrais prévia no dia 3 de abril. Elisângela deve se dirigir à loja Astrais ali na Alameda Lima Guerra, procurar o William nas Astrais. E a Maria Ferreira, da Ubi 5, dirigir-se à Água de Cheiro, à loja da Água de Cheiro, no Shopping Conquista Center, primeiro piso, na terça-feira à tarde. Então, terça-feira à tarde, retirar seus brindes aí. A Maria Ferreira, da Ubi 5, no Shopping Conquista Center, na loja da Água de Cheiro. E a Elisângela Santos, do Bairro Brasil, terça-feira à tarde, nas Astrais, na loja Astrais, ali na Alameda Lima Guerra. Dito isso, vamos nessa, né? O Som da Tribo tem um oferecimento à galera que acredita no projeto Som da Tribo, que é um programa independente. Som da Tribo tem o apoio de Espaço X, verão, férias no Espaço X, Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor, Colégio Opção, comprovadamente o melhor. Água de Cheiro, agora em até 6 vezes no cartão, renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Metrópole Team, moda pra galera Team. FTC, eu sou FTC, seja também. Letras e Prosa, livraria para ler e refletir cultura. E Drops, moda alternativa. Essa é a galera que faz o Som da Tribo. Apresentação, produção, Miguel Cortes. Apresentação, Jaqueline Jack. Bastidores e telefone, Devil de Andrade, Cristiano Anunciação. Edição e podcast, Robenildo Metal, Plácido Mendes. Web Radio, Madison Almeida. Tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/osondatribo. E aí, Devald, foi bom pra você? É sempre bom fazer o Som da Tribo. Valeu, galera. Desencana que a vida engana. Tchau, tchau. Até sábado, às 7 da noite, aqui com mais um Som da Tribo. Tchau, tchau. Tudo de bom. Siga o Som da Tribo no Twitter. Twitter.com/osondatribo. Tudo pronto?